agora 1-1, vai atacar o Delta Golf. Tango, foco meu pai, por gentileza, pós-voo. O Rodolfo tá lá na mapa. Ok, obrigada. Passando a estrada 1 no topo, agora 2 ou 2 de rotatório, tá Tango. Thank you, meu Tango. Continua a aproximação, reporte na vertical do Enrema. Autorizado, a aproximação vai retratar o Delta Golf. Que Oscar Golf, na sala 01, autorizado, direita. Táxi até o hangar da Aero. Acessando a frequência livre. Volta do estado de posto estima 7, o vento 1 a 0 graus, 1 a 0 mais. 7, livre pouso, 1 a 7, ordem, tá bom. 3197, visual tráfego de pessoas até agora, está autorizado? Afirmativo, 3197, chamando o ponto táxi. 3197. Ah, isso aí, tá bom, tá bom. 0010 Romeu, Papá, Hotel Eco. Autorizado alinhar e decolar pista no zero, o vento 090 graus, 109. Até o Eco, decolada 05, transfere com controle agora, 1-0-08, bom voo. 1-0-08, muito boa, vamos lá, Hotel Eco. Romeu Tango Golf, no sala 05, autorizado backtrack, reporte pista livre. Papá, Hotel Eco, montado radar, suba ao 400, saída da Elma. 400, saída da Elma, Papá, Hotel Eco. O 25, squawk ident, clear the bomb arrival, report right for descent. Meia agora, 3 horas e 55, eu sou na minha alternada Campina. Descent 10, 1-1. Sabotagem via pátio 1, taxiway India, no ponto estarado 10, chame torre 118, decimal 95, o ajuste altímetro 10, 1-1, bom voo. 109, livre táxi, de ponte espera da 10, via parte, sua no início, torre 895, 397, boa noite. Trip 5219, chame Recife em 1288. Fora 288, trip 5219. Trezona 7, pronto, ponto espera da 10. Zona 9730, DNR, mantém aqui, 0. Sim, mantém no 0, 397. Aliás, plantão no 0, 3197. Livre de decolagem, vento 090 graus, 102, 3197. 3 a 4, pressão no 0, 3197. Sete desça para 2011, livre LS. 2011, vai reportar estabilizado do 777. Em 3197, teclado 10, controle transfério no 0 de São 8, com voo. 308, obrigado, 397. Controle Salvador, 3197, é cola da EL 1500 pés. 3197, contato radar, subou 360, saída da EL. 360, saída da EL, 3197. O 317 poderia voar Leda? Confirme. Pode voar Leda, o TAM 3197? Pode voar Dael. Dael, 3197. Utilizou o voo no 776. Voo no 776, complete VLS, chame torre, o número 895. 895, obrigado, também. Torre, o voo no 776, boa noite. 2 milhas para o marcador, embaixo para baixo. Boa noite, voo no 776, autorizado. Pouso piscina 0, vento 0, 90 graus, 127. Livre pouso, 90, voo no 776. Papa Romeu, Papa Eco, Papa Hotel Eco, voe na Pura de Bridge e chame Centro Recife, 13325, alterno 260. 13325, 260, Papa Hotel Eco. Zona 776, no solo de Salvador, zona 7, beira direito, solo 121, desce 9. 219, beira direito, gol no 776. Salvador, é o gol 1776. Ciente 3197, Amil Centro, em 13325, alterno 260. 3325, 260, obrigado, até pra próxima. 703, posição no Pátio Uruguai, no 775. Boa noite, tá 3258, sempre da informação. Cruzado, sempre tendo para 150 na Prode Mais. 3258, identifique, chegada a Mari, desça ao nível 050. Mari 050, tá 3258. Identify, reaching, and you maintain 4,000. Roger. Alpha 25, descend 2,000 feet, clear the last X-ray. Alpha 25, descend to 2,000 feet. Amador, tá 3858, tá cruzando 080 para o 050, tá atualizado, tem controle de voz da Interterra. O voo no 884 identifique, chegada é a Mari, versão nível 050. Identificou, Mari 050, voo no 884. O teu 3858, confirma o controle? Eu tô 3858, só o início da presença, fechou as luzes terra, Interterra, estou aqui. Negativo, mantém a chegada. Mantém a chegada, tá em 2,5. 25, established on the lock rise. Bomba 25, call Salvador Tower 118, decimal 95. 118, decimal 95, thank you. Salvador Tower, good evening, Bomba 25. 25, continue approach, report at the mark, landing at Darwin Lock at the Kerman 821011. We're reporting the old mark, how much 5? Ok, continue a redução, 6728. Identifique, descendo nível 050 na Mari. 050 na Mari, 52. Tô 3858 após ETAP, desça para 2000 pés, ajuste 1011, livre LS. Após ETAP, desça para 2000 pés, recuperado com a 3858. Onde locas? 25 clear to land, runway 10, wind 090 degrees, wind 12 knots. 25 clear to land, runway 10. Atualizado 50, comandante. 050. Transition via upper 017. Approach control frequency 120 decimal 8 and the squawk 5410.